curadoria da paisagem. A estratégia adotada desde o concurso ia muito além da definição volumétrica do edifício. Tratava-se de uma verdadeira curadoria da paisagem. Reconhecendo que o MIS é um museu dedicado à cidade do Rio de Janeiro, os arquitetos propuseram incorporar os múltiplos recortes da paisagem de Copacabana, a praia, o mar, as montanhas e os marcos urbanos, como parte integrante da experiência museográfica. Para dar forma a essa ideia, Diller, Scofidio e Renfro recorreu a um elemento profundamente ligado à arquitetura moderna brasileira, o cobogó. Inspirado nos muxarabis árabes, esse elemento funciona como filtro, permitindo o controle da luz e da permeabilidade visual. E no MIS, adquire uma função ampliada. Cada ângulo proposto revela momentos controlados da paisagem. O desenho do calçadão, a faixa da areia, o mar, o pão de açúcar, as ilhas e o forte de Copacabana. Com isso, a paisagem deixa de ser mero pano de fundo e se converte em conteúdo, integrando a narrativa expositiva de modo dinâmico. À medida que o visitante se desloca pelos ambientes, permanentes, temporários ou de projeção, a perspectiva muda. Ora, a arquitetura se abre para a contemplação da cidade. Ora, concentra a atenção nos acervos e dispositivos museográficos. Esse movimento alternado produz uma experiência imersiva, em que interior e exterior dialogam continuamente. Ao transformar vistas em dispositivos curatoriais, o MIS reafirma que a cultura do Rio de Janeiro transcende as fronteiras do edifício. A intervenção proposta pelo escritório Diller, Scofidio e Renfro evidencia que a paisagem viva, cotidiana e simbólica da cidade, fora do museu, é tão fundamental quanto o que está exposto em seu interior. Essa operação poética e arquitetônica inscreve o edifício na própria paisagem, fazendo dela parte essencial da narrativa cultural que o MIS se propõe a contar.